Fechando o primeiro bloco do Clássicos da MPB, nós tivemos a presença de Ruban com a música Vitrines. Rosana, Bem Me Quer. Você está acompanhando pela sua emissora preferida, pela sua emissora favorita, o programa Clássicos da MPB. Por aqui desfilam o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a presença de Nando Cordel e a participação de Fagner. Estamos apresentando Clássicos da MPB com Felipe Araújo. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E estamos de volta com o Clássicos da MPB neste final de semana para você, sempre com o que há de melhor na música popular brasileira, comigo, Felipe Araújo. Eu trago agora a presença do cantor Nando Cordel e a participação especial de Fagner. Logo na sequência você confere Rob Rosa. Clássicos da MPB. Não fale assim, que não dá mais. sonho com você, um jeito lindo de viver. Te amo de verdade. Não fale assim, você não vê tudo em mim. Só que você não me O Nando Cordel, juntamente com o Fagner, nos interpretou a música Minha Doce Estrela. Rob Rosa, Não Fale Assim. Você está acompanhando pela sua emissora preferida o programa Clássicos da MPB. Por aqui desfilam sempre o que há de melhor na música popular brasileira de ontem, é claro. Sempre com o que há de melhor para você recordar. Eu trago agora a presença do cantor Silvinho. Logo na sequência tem a voz saudosa de Vando. Meu Deus foi feroz.

ser o teu segredo, aconchego no teu leito, por amor. Quero ser o teu desejo, teu amante, teu guerreiro, por amor. Se pintar um sentimento desses que mexe por dentro, por favor, não esconda um sorriso que eu me guardo bem lá dentro, por amor. Coisas de amor, primeiro olhar, dor tão romântica, magia, brilho, brilhar, oh, oh. Sei que é uma loucura, te querer só na loucura, mas eu vou te querer sempre por dentro, e que seja só um momento de amor. Fechando mais esta sequência do Clássicos da MPB, você ouviu Silvinho, Medo Feroz. O saudoso Vando nos interpretou a música Dor Romântica. Estas são as páginas musicais que conferimos todo final de semana no programa Clássicos da MPB, um resgate musical ao que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos a mais um breve intervalo e quando voltarmos, traremos para você a presença do cantor Biafra. Clássicos da MPB, os grandes sucessos da nossa música. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta, continuando com o nosso Clássicos da MPB. O que há de melhor no cancioneiro da música popular brasileira desfila por aqui, todo final de semana, comigo, Felipe Araújo, da qual agradeço você pela preferência, pelo carinho e pela audiência. Você aí na sua emissora preferida, na sua emissora favorita, o nosso muito obrigado por estar com a gente. Eu trago agora a presença de Biafra. E logo na sequência tem a presença do cantor José Augusto. História de amor

Desfilou no Clássicos da MPB a presença do cantor Biafra com a música Estrelas no Ar, José Augusto, Ele. Você está acompanhando Clássicos da MPB, sempre o que há de melhor na música popular brasileira para você. Todo final de semana você confere com o Felipe Araújo os grandes clássicos da música popular brasileira. Agora vamos ouvir a cantora Sandra de Sá. E logo na sequência eu trago o grupo Placa Luminosa. Baby, Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. Fechando a primeira hora do Clássicos da MPB desta semana, nós ouvimos a cantora Sandra de Sá com a música Aquelas Coisas. Placa Luminosa interpretou para nós a canção Faz de Conta. Você está com Clássicos da MPB e já estamos finalizando a nossa primeira hora. Nós vamos a mais um intervalo e quando voltarmos, nós vamos trazer para você a presença do cantor Fábio Júnior. Clássicos da MPB e o som do Brasil. K

clamo a você que eu não sirvo pra viver cativo. Nena, nosso maior compromisso foi nunca ter compromisso e deixar tudo por conta dos impulsos do coração. Nós batemos na mesma chama, navegamos no mesmo barco, nós dormimos na mesma cama. Clássicos da MPB transportam você para o que há de melhor da nossa música. O piloto é Felipe Araújo. Antes de amar você, porque antes de ter você. Nós tivemos aí a presença do cantor Fábio Júnior com a música Jogo Aberto. Marquinhos Moura, Antes de Ter Você. Você está acompanhando Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, com a presença de Felipe Araújo no seu rádio. Eu trago agora a presença do cantor Beto Guedes e logo na sequência, Guilherme Arantes. O melhor da música nacional. Clássicos da MPB. Fogo de trovão. canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que correm por rios são as mesmas águas que encharcam o chão. Este bloco do Clássicos da MPB, nós tivemos a presença do cantor Beto Guedes com a música O Sal da Terra. Guilherme Arantes nos trouxe Planeta Água. Você está acompanhando Clássicos da MPB na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Nós vamos a mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você a cantora Ana Carolina. Você está ouvindo Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Já estamos de volta para continuarmos com o que há de melhor na música popular brasileira, aqui no Clássicos da MPB. Todo final de semana você confere o que há de melhor no cancioneiro popular. Eu trago agora a cantora Ana Carolina, que logo na sequência tem Lenine. Lenine.

nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Fechando esta sequência do Clássicos da MPB, nós tivemos a presença do cantor Toquinho e o Vinícius, com a participação do Monsueto, a Tonga da Mironga do Cabuletê, que você matou a saudade. Maria Creuza nos trouxe Onde Anda Você? Estamos apresentando Clássicos da MPB, que nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, trazendo o último bloco do nosso programa, que abre com a presença do cantor Sebastião Braga. Clássicos da MPB e o som do Brasil. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta com o último bloco do Clássicos da MPB deste final de semana. Eu, Felipe Araújo, tenho o imenso prazer de estar em sua companhia e ter também ficado junto com você por esses longos 120 minutos, trazendo o que há de melhor na música popular brasileira. Para abrir o nosso último bloco, eu convido agora a presença do cantor Sebastião Braga. E logo na sequência tem a cantora Tetê Espíndola, com a participação de Ney Mato Grosso. Digo assim, nada no mundo é melhor. Eu sei que você tá afim. Eu chego mais perto e aperto você nos meus braços. Seu corpo parece um cometa perdido no espaço. E aquele antigo e louco desejo explode, nos enche de luz. Nada no mundo é melhor. Ah, esse amor me seduz. Deixe seu corpo suado, molhado, secado dele, pra gente fazer desse abraço loucuras de amor. Deixe seu corpo molhado, secado, pra gente fazer desse abraço loucuras de amor. Deixa esse medo, criança, que existe entre nós. É como uma dança, é como soltar a voz. Seus olhos brilham mais que as estrelas. Clássicos da MPB. Sucessos de todos os tempos. As maiores e melhores vozes da música popular brasileira. Thank you.

finalizando clássicos da MPB desse final de semana. Nós tivemos aí o Roberto Carlos com a música Comandante do Seu Coração. Carlos da Fé, Venha Matar Saudades. E a gente convida para que você mate saudades novamente com a gente no próximo final de semana, onde nós estaremos por aqui com mais um programa Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira com Felipe Araújo, todo final de semana, juntinho de você. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Semana que vem, nós estaremos de volta. Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.